Apocalipse de Jesus, o Cristo, para os simples de coração. Meus amigos e meus irmãos, eu sempre tenho mostrado aqui também a ligação, o relacionamento entre o Novo e o Velho Testamento e vice-versa. Vejam só essa passagem do Apocalipse de Jesus segundo São João, capítulo 10, digamos do versículo 8 até o 11. A voz que ouvi, vinda do céu, voltou a falar comigo para ordenar: vai e toma da mão do anjo que se acha em pé sobre o mar e sobre a terra, o livro aberto. Fui, pois, ao anjo, dizendo-lhe que me desse o livrinho. Ele então me falou: toma-o, devora-o. Certamente ele será amargo ao teu estômago, mas na tua boca doce como mel. E tomei o livrinho da mão do anjo e o devorei na minha boca, era doce como mel. Quando, porém, o engoli, causou-me amargor no ventre. Então me disseram: importa ainda profetizes a muitos povos e nações e línguas e reis. Para que esse sofrimento de João Evangelista? No versículo 7, antes da leitura desses versículos 8, 9, 10 e 11, está aqui a razão de toda essa luta. Mas dos dias da voz do sétimo anjo, também capítulo 10, quando ele estiver para tocar a trombeta, cumprir-se-á então o mistério de Deus, segundo ele anunciou aos seus servos, os profetas. Ligação com o Velho Testamento. Livro do profeta Ezequiel, capítulo 2. Que começa assim, vou ler o trechinho. A vocação de Ezequiel. Então a voz me disse: filho do homem, ponte em pé e falarei contigo. Então, entrou em mim o Espírito quando falava comigo e me pôs em pé e ouvi o que me falava. Fiz aqui uma manifestação espiritual, mediúnica, paranormal. Esses médiuns, chamados profetas, que eram, se não, intermediários entre o Criador e a criatura, médiuns, sensitivos, paranormais, vários nomes para a mesma coisa, conforme o grau de entendimento da criatura humana que estuda o problema. Já dizia o velho Alziru Zarur, fundador da Legião da Boa Vontade: há tantos graus de entendimento conforme a soma das encarnações da criatura. Está lá na proclamação do novo mandamento de Jesus, mutatis mutandi. O JZKR, Jesus Aru Kardec, está na quarta revelação. Mas vejam aqui a comparação agora. Deixa eu ver. Visão do rolo de um livro. Ezequiel era profeta e grande profeta. Ele anuncia o fim. O fim vem, o fim vem. O fim dos tempos, não o fim do mundo. Transformação. O mundo de Ezequiel não existe mais. Aquele tipo de viver, de entender as coisas. Relacionamentos sociais tão diferentes dos de agora. O de João Evangelista também. Césares Romanos, aquela coisa toda, o Coliseu. Os impérios espanhol, português, francês, britânico, tudo é passageiro. Havia até um dizer nos bondes, a geração de hoje nem sabe o que é isso. Era um meio de transporte coletivo, elétrico, com rodas de ferro, que andavam sobre trilhos, como o trem, mas os trilhos eram diferentes, as rodas eram diferentes, elas se encaixavam dentro dos trilhos. As do trem, elas se locomovem, se movem sobre o trilho. Aquela também sobre o trilho, mas havia lá uma face das rodas que encaixavam assim, a velocidade era pequena. O motorista chamava-se motorneiro, digamos, porque mexia na manivela lá e acionava o motor do bonde. E o condutor era o cobrador. Então havia uns versinhos que diziam assim no bonde, ficava lá. Tudo no mundo é passageiro, menos condutor e motorneiro. Todo é passageiro, porque éramos nós os passageiros. Pois também os condutores e os motorneiros passaram apenas em alguns lugares, algumas exceções, como São Francisco, da Califórnia, Lisboa, lá tem os seus bondes também, os elétricos. E o Rio de Janeiro também, ainda temos aquele bonde de Santa Teresa. Mas tudo é passageiro, eterno é Deus. Passará o céu, passará a terra, mas as minhas palavras não passarão. Mas os profetas enfrentam uma dificuldade tremenda em levar a sua mensagem. É o que aconteceu com João e acontece com Ezequiel. Visão do rolo de um livro. Capítulos 2 e 3. Final do segundo e início do primeiro. Ainda me disse, deixa eu ver aqui. É, visão do rolo de um livro, está aqui. Versículos 8, 9 e 10, capítulo 2, depois entraremos no terceiro. Tu, ó filho do homem! Ezequiel está escutando essas ordens, ele era um médium sensitivo. Ouve o que eu te digo, não te insurjas como a casa rebelde, que você escuta a palavra de Deus, Ezequiel. Abre a boca e come o que eu te dou. Então vi, e eis que certa mão se estendia para mim, e nela se achava o rolo de um livro. Antigamente os livros eram assim, rolos. Papiro, por exemplo. Pergaminho, e eram enrolados. Como hoje, senão o pessoal pensa no livro iguais. Os livros iguais aos de hoje não é assim. O Gutenberg ainda não tinha aparecido. Então vi, diz Ezequiel, e eis que certa mão se estendia para mim, médium vidente, e nela se achava o rolo de um livro. Estendeu diante de mim, estava escrito por dentro e por fora, e nele estavam escritas lamentações, suspiros e ais. Agora no capítulo 3, o livro de Ezequiel, Velho Testamento da Bíblia Sagrada. Ainda me disse, Filho do homem, come o que achares, come este rolo, vai e fala à casa de Israel. Hoje o mundo inteiro é a casa de Israel, que é preciso ouvir essa mensagem. Só então virá o fim, disse Jesus, quando o Evangelho ser pregado a todo mundo. E o Apocalipse? Ainda me disse, filho do homem, come o que achares, come este livro, vai então e fala à casa de Israel. Então abri a boca e ele me deu a comer aquele livro. E voltou a me falar. Filho do homem, dá de comer ao teu ventre e enche as tuas entranhas com este livro que eu te dou. E eu comi, e na boca me era doce como mel. Depois, esse livro doce como mel, na sua boca também vai lhe doer o estômago. Você já reparou que quando alguma coisa, algum aborrecimento, seu estômago fica atingido? Alguns até cambaleiam, porque ele vai pregar a um povo de fronte obstinada, versículo 7, do capítulo 13, de dura cerviz, de duro coração. Aí a missão, o livro se torna amargo. Já aí, com relação com o Novo Testamento, o profeta João, o evangelista e Ezequiel. Vocês viram que Ezequiel é evidente. Todas as religiões, elas estão firmadas sobre manifestação do poder espiritual de Deus. Deus é Espírito. Por isso Jesus manda no seu Evangelho, segundo São Mateus, capítulo 6, versículo 33, que devemos buscar primeiramente o reino de Deus e sua justiça, então todas as coisas materiais que nos fazem falta nos serão acrescentadas. Quer dizer, a economia humana está de cabeça para baixo. A Bíblia é um compêndio de ensinamentos econômicos. E o próprio Estado de Israel, quando voltou a se constituir, valeu-se muito de instruções contidas no Velho Testamento, acharam fontes, plantações, em cima de muitos ensinamentos que estão aqui. Profeta Samuel. Primeiro livro, capítulo 9, versículo 9. Antigamente em Israel, indo alguém consultar a Deus, dizia: vinde, vamos ter com o vidente, porque ao profeta de hoje, antigamente se chamava vidente. Para vocês verem que perigo as pessoas hoje, isso está de tal maneira vulgarizado, no mau sentido, usarem mal esses dons espirituais. Isso é uma coisa trágica. E quem usa mal isso são espíritos imundos semelhantes às rãs, como está lá no Apocalipse do próprio Jesus, que é de Jesus o Apocalipse. E vocês poderão estudar. Capítulo 16, o sexto flagelo. Derramou o sexto anjo a sua taça sobre o grande rio Eufrates. Isso é importante, hein? Cujas águas secaram para que se preparasse o caminho dos reis, que vem do lado do nascimento do sol, o Oriente. Olha quanto conhecimento vem do Oriente para o Ocidente. desde o tempo de Swami Vivekananda, por exemplo. A macharaca, esses vêm do Extremo Oriente, né? E aqui não. Aqui é a Mesopotâmia, Oriente Médio. Mas abriu no Oriente Médio caminho para os reis do Oriente. Não são somente, o pessoal pensa em reis monárquicos, chefes de Estado e de governo. São reis do conhecimento, de uma cultura que se apresenta em póloga e muitas vezes é recebida com deboche, mas vai devagarzinho, devagarzinho, devagarzinho. Mas vamos chamar a atenção do pessoal que usa mal os dons espirituais, ou as mediunidades, ou os carismas, ou as sensitividades para a normalidade, que aqui está um aviso para eles, que é que podem provocar. Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta, três espíritos imundos, semelhantes a rãs, porque estes são espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro, com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia de Deus Todo-Poderoso. Lembrem-se do que eu falei do profeta Isaías, no dia do Senhor, que seria um dia estranho, inusitado, só viria a luz à tarde. Aí vem o versículo 15, que é o conforto que Jesus sempre bota no Apocalipse antes de acontecer um fato que abala nações, o planeta inteiro. Eis que venho como vem o ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes para não andar nu e não se veja a sua vergonha. Um aviso, ó, esteja preparado, meu amigo. Esteja preparada, minha amiga. Vamos deixar de futilidade, vamos dedicar um pouquinho a Deus. Versículo 16. A hora da verdade. Então, os ajuntaram no lugar que em hebraico se chama Armagedom. Daí vai a descrição dos acontecimentos originários do Armagedom. Cuidado com os dons espirituais. Os senhores do mundo são muito mais suscetíveis a eles do que muita gente pensa. Quanto mais eles negam, que não acreditam, que não sei o quê, estão sempre lá fazendo as suas consultas. Há muita gente decente. Mas, no caso de dúvida, o melhor é consultar a Deus mesmo. Isso aqui está a Bíblia Sagrada, que é uma palavra amável para nós. Até o Apocalipse, vocês viram? Como a gente pode ler com espírito de poesia. Porque a poesia é uma realidade. O poeta é o Vate. Vate é, quer dizer, ele vê lá na frente. É o vaticínio. A previsão. O Apocalipse é o trabalho do poeta divino, Jesus, que o recebeu de Deus e mandou a nós através de um anjo. Olha a trindade do bem aí. Deus veio de Deus pelo Cristo. Chegou Cristo, moveu o Espírito Santo, que é o seu secretariado, buscou um anjo, que só pode ser da categoria do Espírito Santo, e mandou a mensagem através do velho companheiro. Ele diz que é companheiro na dor e no sofrimento e na alegria, João Evangelista. A ele dedicamos a nossa prece no dia de hoje, porque a sua coragem, apesar de nonagenário, permitiu que tivéssemos o privilégio de estudar esse livro maravilhoso que só apavora os apavorados. A prece de Jesus, o Pai Nosso, prece ecumênica, universalista, que todos podem proferir. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, na medida em que nós perdoarmos as dos nossos ofensores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque vosso é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Ó Jesus, cuja misericórdia nos sustenta, disseste: pedi e Deus vos dará. Deus não é indiferente nem à morte de um passarinho. Se teu filho te pede um pão, tu lhe dás uma pedra. Se teu filho te pede um peixe, tu lhe dás uma serpente. Ora, se tu que és mau, sabes dar boas coisas a teu filho, que é que não dará ao Pai que está no céu? Por isso mesmo, Jesus, queremos pedir-te que coloques neste copo d'água, em todos os recipientes que estão aqui ao lado da mesa, em cima da mesa, e nos lares, e nos carros daqueles que nos honram com a sua audiência. E se não houver copos nem recipientes, nossos corpos são constituídos, em sua maioria, de fluidos. Aquele medicamento que somente a tua ciência conhece. A tua ciência que é iluminada pelo amor e por isso eleva-nos à conquista da verdade. Aquele medicamento que colocaste nas águas do Jordão e nas águas de Siloé. Remédio celestial que restituiu a visão a um cego de nascença. Nós te pedimos, divino médico Jesus, coloca neste copo d'água o bálsamo celestial tão necessário a cada um de nós. E que estes doentes em quem vamos pensar, doentes do corpo, doentes da alma, estejam onde estiverem, recebam neste momento a bênção da tua cura na força desta corrente, em nome de Deus. Cada um faça agora o seu pedido. Gratos somos aos nossos anjos guardiães, espíritos de luz que nos protegem por ordem de Deus. E a todos aqueles que se encontram na pátria espiritual, a nossa saudação, nossa saudade, o nosso amor. Porque os mortos não morrem. Por isso aí está a revolução mundial dos espíritos. A união das duas humanidades, que assim como as barreiras no mundo estão caindo, as econômicas, as políticas, as sociais, as espirituais também, vão ceder passagem para que os mundos, as esferas materiais e espirituais, as dimensões que existem além das dimensões que nós conhecemos, possam unir-se e aí, como está no Apocalipse, na mensagem de Jesus à igreja em Sardes, capítulo 3, versículos 5 e 6. O vencedor será assim vestido com roupas brancas, e de modo algum apagarei o seu nome do livro da vida eterna. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos de ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas do Senhor. Protege o nosso país, os seus governantes, o seu povo. Acertemos todos o caminho da redenção de nossas pátrias, essa programação corre o mundo. Graças a Jesus. Dá-nos a divina paz que prometeste àqueles que vivem o teu novo mandamento. Minha paz vos deixo, minha paz vos dou. Eu não vos dou a paz do mundo, eu vos dou a paz de Deus que o mundo não vos pode dar. E não se turbe o vosso coração, nem se arreceie, porque eu estarei convosco, não vos deixarei órfãos, porque voltarei a vós todos os dias até o fim do mundo. Glória a Deus nas alturas. Paz na terra aos homens e mulheres da boa vontade de Deus. Quem confia em Jesus não perde o seu tempo. Muito obrigado pela atenção de vocês. O nosso amor para todos, porque a ordem do Cristo é esta: amai-vos como eu vos amei, porque somente assim podereis ser reconhecidos como meus discípulos. E com a saudação legionária, encerramos a nossa análise de hoje da Bíblia Sagrada, tendo como foco o Apocalipse de Jesus para os simples de coração. Deus está presente. Viva Jesus! O Cristo estadista que já vem em nossos corações. Graças a Deus. Vamos trabalhar.